Críticas sobre a economia brasileira, alegando que o PIB cresceu acima da média mundial, o desemprego caiu, a renda dos trabalhadores aumentou e a inflação está controlada. Segundo ele, o Brasil apresenta lugar, indicadores... A rádio da família esperantinense. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha, nas partes mais importantes, eu queria ela aqui, e ela não está. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O primeiro amor a gente nunca esquece. Voz do Lugar, a Rádio do Coração. Momento Saúde. Tire essa tranqueira do seu quintal, pra água parada não se juntar, pra um mosquito da dengue não se criar, levando a doença para o seu lar. Saúde. Prevenção é a solução. Identificação. ZYI 919, 1500 kHz. Rádio Voz do Longa, Esperantina, Piauí. A rádio que toca você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Recordações 1500. Oh, Voz do Lugar.